na esperança da vitória alcançar. A honra, adestrar suas mãos pra batalha pra vencer. Você não pode dar falha, um bom lugar é o que me faz cantar, na esperança da vitória alcançar. Adestrar suas mãos pra batalha pra vencer. Você não pode dar falha, um bom lugar é o que me faz cantar, na esperança da vitória alcançar. Conquistar a terra prometida, não se acomodar, a esperança não está perdida. Não volte atrás, sempre adiante, prossiga. Desistir, desanimar, nunca é a saída. Eu sei, você sabe, a vida é cheia de surpresas, pessimismo, indiferenças, rejeições, incertezas. Mas não vale a pena se entregar, se render. Tem que ter fé pra sobreviver. Traga na memória o que te dá esperança. Não deixe para trás seus sonhos de infância. Sem ganância, mas com fé e perseverança. Não se esquecendo que quem espera alcança. Não fique aí parado esperando que tudo caia do céu. A vida do preguiçoso é amarga como fel. Recompensa é baseada na lei da semeadura. O que se planta colhe com falta ou fartura. Mesmo na dificuldade não esqueça. Mantenha a maldade longe da cabeça. Mente vazia, oficina pro diabo não. Mente vazia, postura de derrotado. Então levante a cabeça, a batalha não está perdida. Você sofreu, eu sei, mas ainda fôlego de vida. A vitória só é dada para aquele que acredita. Nem esquerda nem direita, não desvie da conquista. Conquista, adestrar suas mãos pra batalha pra vencer. Você não pode dar falha, um bom lugar é o que me faz cantar, na esperança da vitória alcançar. Conquista, adestrar suas mãos pra batalha pra vencer. Você não pode dar falha, um bom lugar é o que me faz cantar, na esperança da vitória alcançar. Cheguei pra celebrar a vitória, lado a lado com os irmãos, a Deus eu digo glória. Por tudo que tenho, que sou, como um filme minha vida passou. Pra quem desacreditou, valeu mãe, por mim orou. Me fez ser quem sou, um conquistador. Aonde está a morte, Cristo é meu redentor. Caminho buscando a sorte, eu sigo assim sempre adiante. As pedras no caminho pode ser diamante. Então se levante, a nossa causa é séria. Em prol dos benefícios do lazer pra favela. Defendo minha quebra, chega de guerra. Dos corre nas vielas, criança com sequela, conquista. Objetivo não é sonho, você pode alcançar o seu trono. Por quê? Sou filho do dono do ouro e da prata, do céu, da terra, do mar azul e da mata. Só Deus que nos resgata, tira o chapéu, bato palma. Equilíbrio é a base pra sustentar na batalha. Tamo junto na jornada pra descolar o malote. Canta que nem Pavarotti, continua firme e forte. Celebrar com a família, isso sim é conquista. O ar que respira, vivão, correria. Isso eu não abro, proceder não me calo. Quem persiste alcança, já diz o ditado. Conquista, adestrar suas mãos pra batalha pra vencer. Você não pode dar falha, um bom lugar é o que me faz cantar, na esperança da vitória alcançar. Conquista, adestrar suas mãos pra batalha pra vencer. Você não pode dar falha, um bom lugar é o que me faz cantar, na esperança da vitória alcançar. Sempre acreditei que podia chegar. Se ouvi dificuldades, não consegui enxergar. A chave pro sucesso, determinação. Conteúdo maluco que uso nessa missão. Desde a minha infância, de degrau em degrau, mantive objetivo, eu fui na moral. Segui na importância de ter objetivo. Quem desacreditou, agora ouve nosso disco. Como foi crescendo? Com muita oração. Deus vai te abençoando, ré, né irmão? Dizem que a vitória vem pro sofredor. Eu digo é lamentável, vem pro servo do Senhor. Aquele que é presente em toda a memória. Pra mim o verdadeiro, aquele que mudou a história. Me deu de presente uma nova vida. E como sempre, repleto de conquista. Conquistar, adestrar, vou chegar pra trincar, remador. Por amor, ouvi o meu clamor. Acredite, apetite, defini o vencedor. Rei você que propaga o terror. É parceiro, eu sei, é um por amor. Por um bom lugar eu continuo a rimar, na esperança que a vitória irei alcançar. Perseverar, acreditar, não se abater, não desistir. Se Deus promete, rapaz, ele vai cumprir. Filosofia de rua, som do bem. Anjos da lei, tamo junto e não é da boca pra fora. Existe amor entre nós e toda uma história escrita nas linhas da vida e também no rap. Em Guarulhos sou a voz da corte da West. Conquista, adestrar suas mãos pra batalha pra vencer. Você não pode dar falha, um bom lugar é o que me faz cantar, na esperança da vitória alcançar. Conquista, adestrar suas mãos pra batalha pra vencer. Você não pode dar falha, um bom lugar é o que me faz cantar, na esperança da vitória é o